É, como é o nome do senhor? Orlando. Orlando. Como é o nome desses carrinhos que você trabalha aqui? Prancha. Chama prancha? Você chama de prancha. Prancha, é. Como é aqui a rotina de trabalho de vocês? Vocês trabalham para alguns lugares específicos ou vocês saem pegando serviço? Estou pegando serviço. O pessoal chama. A gente vai. E aí vocês vão. E o trabalho de vocês, vocês carregam o quê? De onde para onde? Como é? A gente bota lá fora, bota no depósito. Entendi. Então, quando o carregamento chega, são vocês que vão lá carregar o caminhão. E geralmente, que horário é que acontece isso aí? Aqui é 5h30 da manhã, né? É. Ah, e você vê, sai de que bairro? Fazenda Grande. De Fazenda Grande. Aí você sai de que hora de casa? Eu saí com 5h30. Certo, entendi. E qual a dificuldade de trabalho de vocês? Aqui é sair. Tá chegando o carregamento, você vai. Sai 5h30, sai 6h, sai 4h. E como é que o pessoal paga por transporte? É por saco. Por saco. Ah, dependendo do peso, então. É, dependendo do peso. É 1,50 saco. 1,50 saco. E vocês conseguem tirar mais ou menos quanto por dia? Mas depende. Talvez tenha 120, 150, 120 reais. É bem de tempo. E o que você acha da estrutura da feira? A feira já foi boa. Agora, mais rapidamente. Foi boa aqui, a feira está parada. Mas é o que? Falta movimento? Movimento. Mas já foi boa. Agora piorou. Faz quanto tempo que piorou? Rapaz, aqui é um bom tempo, viu, velho? Quando era antigamente naquela feira de lá, que agora passou pra cá, pra feira nova, né? Ah. Boa. Lá em Água de Menino, você fala? Nossa, feira. Ah, daqui, entendi. Ele carregou de lá pra cá, de lá pra cá e carregou de lá pra lá. Entendi. E seria alguma coisa que pudesse melhorar aqui, que facilitaria o trabalho de vocês, empurrando as pranchas e tal? Porque eu vejo que vocês estão na correria mesmo, né? Se tiver na frente, você faz. Aqui esse dia tá sem movimento, velho. É mesmo? Tá sem movimento. O movimento da feira tá fraca. Fraca, né? Mas o que, que poderia melhorar da feira, o trabalho de vocês, de estrutura, o que, que vocês acham que poderia melhorar? Além do movimento, questão de quando chove... Quando chove, é barril. O cara se molha todo. É? Por isso que molha a mercadoria. Vocês usam bota pra isso? A bota não pega doença aqui. É comum doença aqui? Pega, se tiver bota aqui, a bota. E qual a doença mais comum? Você pode também ligar a bota? Rapaz, eu sou rato mesmo. Ah, aqui é a pia de rato, fica aí. Aqui tem muito rato, claro. Aqui é o mesmo, ficava com a remédio aqui na feira. Entendi. Todo dia. Pertinamente tem uma sopa de esgoto ali. Ah. Como tá chovendo, ela é, fica transbordando. E pra quem trabalha de bota, Entendi. Entendi. Aqui também, aqui, essa. Quando chove, meu irmão, alaga tudo, sobe tudo. E você tem que pagar alguma taxa pra prefeitura, alguma coisa? Não paga nada. Aí você não paga nada. Agora, e como é essa questão de trabalho, por exemplo? Contribuição, com aposentadoria, não sei o quê, não tem nada disso. Não. Você ganha mesmo, porque você trabalha e pronto. Isso aqui, quem é que vende a prancha? Aluga. Ah, vocês alugam a prancha? Quem é que aluga? Como que você aluga a prancha? A maioria das pessoas é. Ah, então tem gente que é dono das pranchas. E quanto é justo o preço? Tu paga 10 pontos. 10 pontos por dia. Não, um dia só. Tu pagou 10 reais pronto. Entendi. E vem cá, com o trabalho de vocês aqui, vocês acham que tá tranquilo para sustentar a família? Vocês complementam a renda de outra forma? Mas tá de boa, velho. Pra mim não tá ruim, não. Tá ruim, não. Pra mim é um pouco assim, mais que... E você vem de que bairro? Ah, você tem um problema na fazenda da vida que eu retiro. A casa é minha própria. Tem fora da manhã. Se eu não pagar graça, é que o dinheiro de pagar o meu? Valeu. E eu vejo gente aqui de idade mesmo, assim, o senhor empurrando essas pranchas. Não dá, senhora caída, um negócio na costa, não? Agora o cara aí pega os pesos, não aguenta não, pô. Não é peso, não é todo mundo peso que leva, os pesos aqui, a gente leva, não. Ora, vocês também descarregam do caminhão? É. Ou vocês só empurram? Vocês descarregam e ainda guardam no depósito. A gente pega no depósito. Pega do caminhão e leva porra, com dois lados. É. Entendi. A gente pega agora Entendi. A gente pega. Não chega em casa todo entrevado, não? Mas... Aí quando vai deitar com a nega cheia de tudo, com tudo quebrado, não? Tudo, mas... Nunca senti tudo, cara, não. Deu só o papo mesmo. Mas nada aí, com problema de corpo, não. Mas o pai está mais velho, não. Ah, mas eu mais recente. Recente. Tem um aqui, ele não está aqui agora, está com problema no estresse. Ele não está aqui, não. Ele fica aqui. Mas mesmo assim ele está aqui na feira todo dia. É mesmo? Sentindo. Está aqui na feira todo dia. Agora aqui também, se vocês não tiverem entregador aqui, para a feira, né? Porque... É. Vocês que para a feira movimentar, né? Não chega nada aqui, né? E vocês acham que com essas reformas, essas mudanças, está melhorando muita coisa? Ou deu aquela tapeada só e como é que é? Não ajudou muito, né? O movimento também caiu, velho. E como é que vocês têm sindicato, alguma coisa assim? Não. Ele tá mancando porque tá assistindo na zona do pé, dos pés. Olha aí, ó. Porque aqui, se arrebentar aqui, eu vou ficar em casa. Entendi. Se arrebentar aqui, eu vou ficar em casa. Entendi. E a prefeitura aqui, qual a participação da prefeitura aqui? Não tem que passar no tempo que ajuda ou nada. Não faz nada aqui. Entendi. Eu tô trabalhando com aqui, né? Tá importante pra feira lá e os caras não comem aí, né? Pessoal, obrigado. Como é o nome que você falou? Seu é? Orlando. José. Obrigado aí. Boa correria pra você. Valeu. Já aprendi aqui, se você parar nas coisas da mole, a prancha ele pega. Pega mesmo. Sai da frente. Até se você quebrar uma perna, tá certo. E aí, quanto que sobraria pra carregar um cara de meu tamanho? Porra, velho. Quando que custa R$1.000? Porra, é melhor me arrastar. É mais caro que um saco, velho. Aqui a gente carrega até aquele cara pra filmar, mas o cara vai aqui em cima, não vai fazer aquela gradeada. Eu vou carregar. Lá embaixo? Não, acho que aqui mesmo. E a gente vai poder ir lá de cima? Tá chovendo? Não. Valeu, Correria.